869, estou autorizado a proa de Elefo, fato presente. Elefo, gol 1869. Vai funcionar, Silvia. Estou clareza. 943, desvio que desvia, repassou o término, sendo descida para 2003. Autorizado 6143, desce para 2013. 2013, sim. Gol no 645, estabilizado. Afirma estabilizado, gol no 645. No 645, complete final ILS X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, gol no 645. Boa noite, gol no 645, baixar travado, estabilizado. Gol 1645, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-80 graus, 1-09. Livre pouso 1-0, gol no 645. Bom, no 869, chame Recife no 260, alternando 1-22, decimal 8. Recife no 260, decimal 0, alternando 2-22, decimal 8, gol 1-869. Kitchener 6142, livre descida para 2000 pés, ajuste 1013. Para o localizador, curve à esquerda, proa 160, reporte estabilizado. 160, reporte estabilizado, Kitchener 6143. Goro 645, solo 40, livre direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Livre direita, 121, decimal 645. Estabilizando a vista no Chanel 143. Chanel 143, completo na IED66, torre 118, decimal 95. 195, boa. Torre, o coração torre, boa noite, Chanel 143. O Chanel 6143, confirma de frente pausa. Embaixo checado. Tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0 noite, Chanel 6143. Livre pouso, 1-0, Chanel 6143. Boa noite, essa identificação, desça para 2000 pés, chegada a Mari, ajuste 1-0-1-3. Alfa Xenar 6143, fala de 45, livre à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 211 à direita, chamando no 43, beijo. azul 4206, informa que a transmissão está um pouco baixa, a linha e decola pistão na 0, vento 190 graus e na 0 noite. Azul 4206, decola de 54, controle Salvador 120, decimal 8, boa noite. 08, boa noite, 4206. Controle, boa noite, 4206, decolado. Azul 4206, contato radar, suba ao 350. Estação 350, 4206. Utilizar o ILS 3894. 3894, torre 198, decimal 95. 395, até já. Salvador, boa noite, TAM 3894. TAM 3894, check 3 pouso. Já checado. 3894, sem livre pouso, pista 1-0, vento 1-80 graus, 07 mais. Livre pouso, 1-0, 3894. Boa noite, Xanã 62, 0-0, pronto, tem 0-9 na posição final. Xanã 6201, boa noite, mantém ponto de espera. Até escuta. Meia 201, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, 6201. Então 3894, solo aos 59, livre direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 211, boa noite. Xaner 6201, no livre decolagem, pista 1-0, vento 1-80 graus, 09 mais. Livre decolagem. Pronto, aí confirme a frequência do sol. Solo 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Oceaner 6142, decolando 01, controle Salvador, 120.8, bom voo. Confirmando para 6201, controle Salvador, 1298. 6142, controle 1208. 208. 8, boa. Salvador Departure Control, Oceaner 6201, good afternoon. Oceaner 6201, radio contact, climb to flight level 360, dial departure. Dial departure, climb flight level 360, is possible to fly direct to position Leda. Fly direct Leda, Oceaner 6201. Leda, thank you very much. 6201, call receiver center, 125.1, Isonade 133.25. 1251, I'm able 12325, thank you, ciao, see you later. Engenharia 29, autorizando a linha aérea decolar pista 10, vento 28, correção, vento 190 graus, 109. Decolar pista. 6629, decolado a 113, controle Salvador 120, decimal 8, boa noite. 108, boa noite. De Salvador, TAM 3629. TAM 3629, contato radar, saída da EL, sobre manter nível de voo 360. Sobe por 360, TAM 3629, possibilidade de voar Leda? Autoridade, direto Leda, TAM 3629. Direto Leda, 3629. Como 971, boa noite, a sua identificação, desça para 4 mil pés, ajuste padrão, autorizada a senhora da bolsa. 1-0, vento 180 graus, 05 nós. Tá, 3629, autorizado direto grid. Chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 251-3325, boa tarde, do presente. Tá, 3629, um bom fim de semana, senhorita. Obrigada, igualmente. Trip 5219, boa noite. Trip 5219, boa noite. Contato radar Seidar, vou submanter nível de voo 200. Trip. Trip 5219 voltando, tá livre das restrições, é 25 milhas? Trip 5219 livre das restrições, oi, direto Arbor. Ok, voando direto Arbor, Trip 5219, obrigado. O 1236, livre decolagem pista 2, correção, livre decolagem pista 10, vento 210 graus, 0 funções. O 1236, decolado aos 23, controle Salvador 120, decimal 8, boa noite. Salvador 108, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, é o gol 1236. Gol 1236, boa noite, contato radar, saída Momo, submantendo nível de voo 370. 370 na Momo, autoriza a Prode Protida, presente? Aguarde coordenação com o centro, gol 1236. Certo. 45, boa noite, a linha decola pistão 1 a 0, vento 200 graus, 07 nós. Uma 236, autorizado direto a Buco. Afirmativo, ciente, autorizado a Buco. O 236, obrigado. Transmissão 7, boa noite, mantém bom, você espera. Voo 1971, desça para 2.000 pés, ajuste no 093, autorizado a finalidade, posto habilitado. Voo 297, ali, mantém pistão no 0. Levantando o 03, 897. O 645, decolado aos 97, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Boa noite, grato, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, voo 645, decola, mantém proa, 1500. Voo no 645, boa noite, contato radar, saída da El, submantém nível de voo 360. Subida da El, sobe 360, gol 645. Exército 97, livre decolagem, pista 1-0, vento 190, grau 07 mais. Gol 1236, chame em centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Gol 1645, autorizado direto Leda. Está presente direto Leda para o gol 645. A 3897 decolando aos 29, controle 120, décimo 8, bom voo. 208, obrigado, boa, boa noite. Oxanar 6259. Oxanar 6259, boa noite, Alinho, mantém o chão a 0. Levantando 0,29. Pode dar ela, sube e mantém a nível de voo 340. 4-0 da Elf. Tango Lima Kilo Zulu, ação de identificação, autorizada a chegar da AMAN, desça para a nível de voo 080. Tango Lima Kilo Zulu, autorizada. Lendo 307. Decolagem Stona 0, vento 200 graus, 079. Trip 5219, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Uno 645, suba restrito, nível de voo 340. 340, voo negativo. Oceaner 6259, decolado aos 32, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom voo. Bruno de Salvador, Oceaner 259, bom noite. Oceaner 6259, boa noite, contato radar, sede da EL, sub e mantém a nível de voo 360. Da EL 360, Oceaner 259. ILS 971. Gono 971, complete aproximação, chame torre 1895. 2,95. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1971, 2 milhas e 7. 1971, continue a aproximação, chegue trem de pouso. E aguarde a autorização. Aguarde. Uno 645, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251, 13325, 645, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Então, 3897, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 3513325, boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Gol 1971, baixou travado? Baixou travado. Livre pouso, pista 1 a 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso 1 a 0.